Salve, salve! Vocês estão conectados na Rádio Big Love. Aumenta o volume, que vem sonzeira por aí. Yeah. Yeah. 2005. Pro meu primeiro amor, é a raça vagabundo. Marechal Floriano era a rua onde nós atuava. De skate nós andava, quebrava as calçadas, as vizinhas reclamava. Ficava de cara, mas era sempre ali onde ela passava. E eu a olhava, e ela me olhava. Mas eu gurizão, nem fazia nada. Até que um dia veio um camarada e me deu a letra de toda a jogada. Então passa a bola chapa, que eu sou fominha. Quando eu a ver de novo, ela vai ser minha. Já esquematizei a coisa, vou ficar de ronda. Quando ela aparecer, eu chamo a responsa. Vem cá, vem cá. E quando eu a vi, sorridente, deslumbrante, mais brilhante que as estrelas, ela roubou a noite. E eu pensei, é hoje, clique, clack, game over. É no primeiro amor que o menino vira homem. E ela fez doce, ela fez pose. Ela não foi fácil, quem dera se fosse. Mas eu não desisto, gata, eu insisto. Porque a quem quer, nada é difícil. E quando eu beijei, mano, eu pensei, agora me dei, vitória eu ganhei. E assim fiquei por vários dias. Menina bonita, minha dose de alegria. Não sei se tu lembra da frente do colégio. Não sei se tu lembra debaixo do teu prédio. Nosso amor é velho, antes do ensino médio. Doente dessa vida, tu era o meu remédio. Com nós não tinha lero, o olhar falava. Pelas ruas do centrão, eu te deixava em casa. Em plenos 14, tu era uma baita gata. E eu com 13 anos já me achava o cara. Por te ter do lado, por ser teu namorado. No muro pichado, nossos nomes lado a lado. Lembra dos canetão, dos nuguete, dos spray. Lembra lá do Brooklyn, dos grafite, dos skate. Se lembra da gente, lembra que tempo bom. Na friaca do inverno, ela usava o meu moletom. E eu ficava sem ação, enquanto ela ficava linda. Em homenagem a ti, eu escrevi essas rimas. We'll be right back.